Senhor, tenho necessidade de pôr uma forte esperança no peito. Esperança de uma vida nova, de maiores oportunidades e de mais alegria. Luto, trabalho, sofro, espero. Mas o meu pensamento, em primeiro lugar, está voltado para ti, porque de ti vêm as maravilhas da vida. Para que elas apareçam, tenho que crer, proclamar, manifestar, porque a crença é a força que as atrai. Assim, proclamo a minha fortaleza para que a confirmes e mais forte me tornes. Proclamo a minha luz para que ela, procedente de ti, mostre-me como ser e fazer. Proclamo o meu autocontrole e energia para que, abençoados por ti, resulte-me em paciência e decisão. Abençoa as minhas capacitações, ó Deus, para que cresçam sempre. Mas oferta-me o amor, que afasta o orgulho e fortalece as esperanças. Neste momento, o meu coração refeito vem agradecer-te. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.